Paz do Senhor. A Bíblia fala que nos últimos tempos o amor de muitos iria esfriar. Hoje você encontra pessoas que lembram o dia que casaram, se lembram aonde casaram, mas não se lembram por que casaram. O primeiro amor esfria, o amor é abandonado, deixam o primeiro amor. Mas Jesus, ele veio provar que amor é só uma palavra até que seja colocada em prática. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer em nosso lugar. Você deve lembrar o dia que entregou sua vida a Jesus, aonde você entregou a sua vida para Jesus e por que você entregou a vida para Jesus. Foi a maior demonstração de amor e nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus nunca esfria. O amor de Deus por você nunca esfria. E o seu amor por Ele jamais deverá esfriar. Pense nisso. Deus te abençoe. Até amanhã.